dos, três, vá! Deixa do jeito que tá, não quero explicação. Pode ir embora, eu seguro essa separação. Deixa do jeito que tá, eu me viro sozinho. Eu vou tentar te esquecer, achar outro caminho. Alô, Tajubé! Eu sei que não é fácil esquecer o amor de uma vida. Nesse labirinto, solidão parece não ter saída. Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu. Choro, choro, vou ficar com as lembranças que a gente viveu. Foi tão lindo, foi tão bom. Um, dois, três, só. Não sei como, mas eu tenho que dar um jeito de te esquecer. Porque perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brincar comigo. Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento. Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento. Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega um momento. E se é certo, sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto. Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu. Mesmo assim, se alguém me perguntar, vou dizer que valeu. Vai, Thaís! Valeu cada momento que eu pude te abraçar. A gente fez amor, eu sempre vou lembrar. Está tudo guardado no meu pensamento. Valeu os beijos que me deu, eu achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. Vai, Júnior Melo, o cowboy mais forever do Brasil. Cê tá doido, bebê? Queria eu ter uma botinha igual a sua pra usar aqui agora, senhor.